Foz, autorizado, pressão 90, Foz, Matango, Lima, Tesouro, da Cash, pressão Malhão. Tchau, Sul, repórter passando o farol da Barra. ...662, mantém espera, desça para 4 mil pés, chama final Salvador, frequência 120, decimal 8. 208, 2662. Transferência azul 2662. Azul 2662, descendo para 4 mil pés, ajuste 9013, mantendo espera na posição top. Sob top, descendo 4 mil órbita 2662. 3560, desça para 2 mil pés, ajuste 9013. Para o curso do localizador, curva esquerda na pronta 60, responsabilizando. Ok, 2 mil pés, esquerda, para o curso localizador, 1060. Aguardando autorização para IRS. Autorizado, final do procedimento é passabilizado, TAN 3560. Autorizado, X-ray da 10, é passabilizado, 3560. Azul 2662, está a 27 milhas oeste de Salvador, reacoma a navegação na proa de Tóquio. Correção na proa de Duna. Sim, então dá presente proa de Duna, azul 2662. B3 no 4, aproximadamente 2 esperas. 2 esperas de nave programada, aguardando a transmissão para todos os clientes. Uma 1. Um. 779, curva esquerda para o 230, limite radial 280 de Salvador. 2779, ele precisa manter a mesma proa por mais 10 milhas devido a formações. Depois tem condições de voar dele. 2779, ciente. Mantém então a proa 250, aguarde de redirecionamento. Doutor, aqui é o Fanadão, está voando está. Está voando reduzido para guardar a colocação na fila e nós temos que acelerar o procedimento. É que o senhor está vendo a ciente. Agora é o número 4 para aproximação. Já será redirecionada. Inicie a espera em ITAP e aguarde. Reduzir o seu ITAP, por favor. Azul 2779, desça para 4 mil pés, ajuste no 0 no 3. 4 mil pés, D3, ajuste, 2779. A cabeceira, one shot, mantém a posição. Confirmando, parte 5, não é? Parte 5, agora volta. Chama final Salvador. Frequência 120, decimal 8. 208. Azul 2779. Azul 2779, livre desvio, reporte ao término. Desça até o nível de voo 060. Descida para 4 mil. Pelo agora, da presente 2779. Reporte ao término do desvio, azul 2779. 3560, estabilizou a localizadora, missão 90. 3560, completo final do procedimento, chama então em Salvador, frequência 118, decimal 6. 361, boa, 3560. Azul 2662, desça para 2 mil pés, autorizado final do procedimento e alinha X-ray, da pista 10, responsabilizado. Descendo 2000, reforçar estabilizado e LS X-ray 2662. Azul 2779, autorizado descer para 4 mil pés. 4 mil pés, 2779, na proa de pelo. Tá 3154, ciente. Autorizado iniciar a espera em Aman, se possível. Ah, negativo, espera. Ah, autorizado 154. Aman, sem Aman eu tenho um CD. Eu posso realizar a espera na principal posição pela esquerda. Tá 3154, tem condições de apresentar a espera em toque? Aguarde. Mais 093, passando VG 503. Então, 3193, contato radar, suba para o nível de voo 340, voo direto Leda. Direto Leda, subindo para 340, então 3193. Tira a posição para 3154, espera. Oceanair 6315, chama o Teatro Recife, frequência 125, decimal 1. 251, boa. Salvador, gol 6200, Uno 620, aciona a identificação, desça para o nível de voo 120, faça espera em boa média. A posição de espera. 3154, tem condições de efetuar espera em toque? Poderia soletrar, por favor? Tango, Oscar, Kilo, Eco. 220, grau 069. Eu repouso, pista 103560. Olha, negativo, espera em toque. Ok? Toque está após a mão, eu tenho um CD aqui à minha direita. A esquerda aqui eu estou livre. Eu posso realizar a espera nessa posição. Então, 3154, tem alguma posição próxima ao aeródromo que o senhor pode efetuar a espera? Eu tinha avisado, tá? Sim, eu poderia. É, pela direita, agora eu já não posso mais. 3154, qual posição o senhor pode agora? Bom, estou curvando a direita agora em seguida. Vou tentar me aproximar para a duna e autorizar. Então, 3154, mantenha nível 110 e informe quando possível efetuar a espera. Eu tenho condições de efetuar a espera nessa posição que eu estou aqui, mas precisamente. Então, 3154, inicie espera quando possível. Salvador, voo 620, não tem condições de espera em voo médio, pode esperar em estado. Uno 620, desça para o nível de voo 070 e se espere em TAP. 620 está fazendo desvio agora à esquerda, retorna em TAP, passa a espera. Tomei a boa, 2662. Azul 2779, desça para 2000 pés, ajuste 90 no 3, autorizado. Final do procedimento ILS X-Ray da pistão 90, reposta avisado. Reduza para 1809. Reduzindo, 170 nós, descendo para 2000, autorizado o procedimento, reportará estabilizado, 2779. Salvador 2662 da Azul. Azul 2662, continua aproximando, aguarde a autorização de pouso. Aguardando, 2662. Foi Salvador, da Palma do Lima, de Black X-Ray. Lima, de Black X-Ray, prossiga. Alocado 0251, está aproximado pelo curso aqui Sul, estrofando para o voo, jogo 4. Gente, Lima, Juliette, X-Ray, aposta na vertical do farol de tapão. Bom, minha colega está realizada com a localização, poderia passar outra localização, por favor? Gente, mantenha a linha do litoral e aguarde instruções para prosseguir para a pouso. Lima, Juliette. Ok, está mantendo o litoral, vamos ter o sul, Lima, Juliette. Vitor Kilo Delta decolou ao 1-1, chama controle em 1-1-9-8, bom voo. 19-8, Vitor Kilo Delta. Sul, Oceania 6314, boa tarde. Final Salvador, boa tarde. Oceania 6314, a gente está em espera sobre Itap, mantendo nível 060, aguardando sua autorização para prosseguir. Oceania 6314, ciente, número 4 na aproximação, mantendo espera em Itap no 060. 060, mantendo espera, ciente como número 4 aguardando. Papá Romeu X-Ray Alpha November. Está a 20 milhas oeste de Salvador, assuma a navegação na proa de duna. Oi, na proa de duna, acho que eu falo velho. Controle Salvador, Papatango, Vitor Kilo Delta. Papatango, Vitor Kilo Delta, contato radar na decolagem, mantenha a proa até 3 mil pés após autorizado Momo. Vou até 3 mil, após direto Momo, Vitor Kilo Delta. Livre restrição de altitude? Vitor Kilo Delta, cancelada as restrições. Cancelada as restrições, Vitor Kilo Delta. Palma, meu X-Ray Alpha November, autorizado a descer até 3 mil pés. Ajuste na 0 no 3. 3 mil pés, eu saio de 3, estou falando. Está na M3-1-4, tem condições de curvar à direita na proa 345? Desloco o campo, azul 2662. Sente azul 2662, autorizado ponto de piscina 0, vento 220, grau 059. Livre pouso 10, a cabeceira 2662. Sonal 060 então? Autorizado descer para 4 mil pés, Oceania 6314. 4000 com 1013 no altímetro 63 no 4, radial 280, confirmando. Confirma. Certo. Com curva pela direita na proa 075. Afirmativo. 3154, curva direita proa 075. O limite é 2,5 milhas nessa proa. 5 milhas nessa proa, sim, é o limite 3154. Padrão, autorizado o final do procedimento ILS-X-Way, da pistão no zero, reporte estabilizado. Para 2000, autorizado o final do ILS, reporte estabilizado, aqui é o final zero. 3 aeronaves para pouso na pista principal. Torre, boa tarde, Azul 2779, estabilizado o localizador. 209. 2779. Fui a LS agora no procedimento, 2779. Sim, Azul 2779, continua a aproximação, reporte visual com campo. Matarazzo. 1. 2593, chegado. A gente vai seguir um Alfa 109 com 160 de ground speed. Cidade 6314. Cidade 6314, está a 28 milhas oeste de Salvador, reassuma a navegação na proa de Duna. Prezado Duna, 6314. Ivana, fica na sua escuta. Azul 2662, autorizado táxi via Alfa, Kilo, Pátio 3, adiantou sinalização. A prevista é 3 Lima, apenas confirma, já livrou agora, né, na Delta? Livrou, o 2662. Copiou 3 Lima, Pátio 3, adianta o sinalizador, Azul. Sim, Pátio 3, atenta ali o sinalizador, 2662. Voo no 620, curva direita para o 055. Direita para o 55, pode fazer a descida, senhor? Voo no 620, autorizado nível de voo 050. 050, 620. Voo no 620, chama o sinal Salvador, frequência 120, decimal 8. 208, gente. Vamos chegar com acionamento na 612. Xanem 6321, autorizado, vou estacionar, reporte para o táxi. Autorizado, reporte para o táxi, está presente. O Azul 2662, tivemos uma alteração na sua posição, é 4 Romeo agora, que sinaliza aqui. 4 Romeo para o 2662, graças. 79 visual. Azul 2779, autorizado, pouso vento 200 graus, 06. Livre pouso 2779. Romeo Golf, Foxtrot Sierra, apenas confirma Sierra Whiskey Mike Echo, se decola da pista no 7, o pátio que se encontra e o nível solicitado. Romeo 620, está a 30 milhas oeste de Salvador, reassuma a navegação na proa de Duna, desça para 4 mil pés. 4 mil pés, Juan Duna, Gol 620. Boa noite, como seria ideal? Aqui temos como apesulou 1-7 após Foxtrot Romeo Mike, após o Whiskey Mike, confirma apenas isso. X-Ray, tem condições de aproximar da pista 3-5? Sinal do X-Ray, ILS da 10, chamará estabilizado 63, ano 4 do Oxanel. Tem condições de aproximar para pouso na 35? Sim, então mantenha, realize um novo 360 com curvas pela direita e aguardando instruções para prosseguir. Reporte visual com a Gusta na final da 10. Ok, então aí está o 410 aguardando o visual da Gusta. Puxando 6142 autorizado, decolar, sono 0, vento 190 graus, 059. Decolar, sono 0, Salvador, Copa Romeu, aqui é o Fonovenda. Juliette X-Ray. X-Ray Alpha November, fui ele, 1-0. Gente, X-Ray Alpha November, continue a aproximação, agora pista livre, informe a 2320, iniciando rolagem na pista 1-0. Positivo, agora pista livre, aqui é o Fonovenda. X-Ray Alpha November, confirma o parte após o fundo. Diga. Passando 2-0-9, pode voar Duna. Autorizando 54, autorizado Duna, desça para o nível de voo 050. 050 Duna, muito obrigado. Controle Salvador, boa tarde, Papa Romeu, Fox, Hotel Romeu, Café. Papa Romeu, Fox, Hotel Romeu, aciona a identificação. Esse voo, Fox, Hotel Romeu. Fechando M321, autorizado táxi Alfa, correção Pátio 1, após Índia, ponto para pista no zero, vai reportar quando pronto a Torre Salvador, 118 decimal 612, ajuste de altímetro, 1013 padrão, bom voo. Ok, Índia, ponto zero, cuidado com a passada, 63. Só novembro. Puxada 6142, decolou 119, chama controle 119 decimal 8, bom voo. 198, obrigado, Xané 6142. Conforme a rota plano de voo, Pesolo 17, Foxtrot Romeu Mike, Apoio Whisky 10, após conforme, nível de voo autorizado 380, decola da pista 17, primeira curva direita, perfil de saída Arbor 1, Elefa 5052, acione no transponder, controle opera em 119 decimal 8, e apenas confirmando conforme plano, o plano Yankee vai alterar para 125 e seguir direto para o visual destino. 54, desça para o nível de voo 050. Pro de Duna já tá voando, confirme. Autorizado descer para 3.000 pés. Assino para 3.000, gol 620. Apenas confirme. Autonomia, alternativa e teu mesmo. Considero solo 120. Taxi via Delta, antes da Alfa, chame solo em 121 decimal 1. Antes da Alfa, 211. 3367, aciona a identificação. Desça para o nível de voo 060, via chegada Bonf, redução para 220 nós, número 7 na aproximação. 060, repetindo 2209. Whisky, Kilo Zulu, controle. Tá. 7, Papa Romeo X-Ray, Alpha November, 30 Taxi Alpha, após Juliette, vai ingressar o patinho do Taxi Aviapaz, tem conhecimento? Regional 4 estabilizado. No localizador, mais 2,5 para o Glass, 2,5. Gente, reforce full ele. Amaremos full. 2.000 pés em Itape e aguarde. E com curva pela direita. Necessário abrimosto 1097, 7. 1097, desconsidera a órbita, desça até 4.000 pés, reduza para 2.00 nós e aguarde. 4.000, 2.00 nós, 2.00. O Sané 1142, informa pequeno desvio à esquerda, 060, boa. 1142, ciente, reporta no término. Reportará. Pelo final do procedimento LSX2, a pista 1-0 já está estabilizada. Sim, chegou 1-2-0, a pista está estabilizada. 900 pés. Quanto? 900 pés. 900, tá bom. Muito obrigado, Alexandre. Aqui. Papa Romeu X-Ray Alpha November, na medida do possível, agilizou o táxi. Vai ingressar agora a Juliette, à sua esquerda. Vai ter que ser a Via Pátio, na Lima, chama novamente, ok? Fox 2 tem autorizado a senhora, reporte táxi. Eu vou chamar a reporte táxi, boa, Fox 2. Alô, senhora, 142, pode vir Aracaju, já presente? Senhora 142, após desvios, autorizado Romeo Fox 018. Romeo Fox 018, senhora 142, já vai ser possível voar direto. Gente. É, chegou o 620. O 620, completo sinal de procedimento, permitou em Salvador, frequência 118, decimal 6. 18,67. Salvador, gol 620. Bom, no 620, continua a aproximação, número 2 em aproximação. Reporte visual com campo, a última aeronave reportou avistando a 906, informa pista molhada. Gente, 620. Chana 6314 visual. Avistou a 500 pés, 6314. Gente, o Xana 6314, autorizado pouso, pista 10, vento 180 graus, 049. Livre pouso na pista 10, 6314. Check free, prossiga. Bono. Lê, check free, reporte estabilizado. Prossiga. Gente, para essa solicitação de táxi, vai ter que chamar novamente a torre, em 118, esse ponto 62. Apenas confirma PAT 5 para o PAT 4, é isso? 42, chama o centro Recife, frequência 126, decimal 85, alterna 125, decimal 45. Solo 25, libere direito, chame o solo em 121, decimal 1. Vai liberar direito, chamar o solo na 121, decimal 1, 6314. Frente X-Ray, autorizado ingresso na pista 17, táxi via pista até o pátio 4. A primeira taxi-ray à sua esquerda, a Oscar, reporte vibrando. Aguarde. Bono 097 vai seguir o tráfego que está na sua posição de 12 horas, 12 milhas, rumo sudeste, mantendo agora 2 mil pés, um Airbus 321. Sim, guardando para virar. Bono 659, autorizado, acionamento, pushback, reporte ponto de táxi, 10. Mandarei. Mais 3 milhas, noroeste do Rio de Salvador. Para informação de voo e alerta, chama o centro Recife, frequência 12685, alterna 12545. 12545, beleza? 1097, reduza para 1809, desça para 3 mil pés. 1809, 3 mil pés, matei pro. Bono 097, mantém o perfil de chegada. Ok, vai manter o perfil. É 321, autorizado olhar e manter o no zero. Manter o no zero, 321. Também é 321, informa o Airbus, já está aproximando o pistão no zero, passando Duna. É, a gente está pronto para decolagem, né? 321. Gente. Eu minha pista até o Fight 4, eu já posso liberar na pista. Ao meia dúzia. Frente meia dúzia, muito obrigado, até já, 3154. Boa. Bona 097, desça para 2 mil pés, ajuste o último atrono 013, informe final procedimento LS, atua e pista no zero. Ok, 1013, 2000, chamará no final do procedimento. 5 quilos do Lugo, então radar para sequenciamento, curva esquerda na proa 060, informe estabilizado. Afirmo, informe estabilizado para procedimento. Tarde do 620, zona Fox. 3. 4, 1003. 08506, desse mantém o 050. 2009, informação Alfa. Salvador, gol 2009, formação Alfa. Gol 2009 para Ilhéus 240, vai preparar a saída São João 1, Coral, aguardar e conta. Tá, qual é a saída? São João, Coral? São João, Sierra, Alfa, November, Victor Oscar, após Coral. Alfa, ok, vamos para aí. Colos 29, chama controle 199, decimal 8, adicionando o transponder 5072. Adicionando 5072, 98, 63, 21. Principado visual? Negativo, 3054. Chão, que a última aeronave avistou 500, bem. Está 103154. Eu vi a saída Arbor 1. 3, 60 Arbor 1, 6321. Está no ILS, gol no 097. Gol no 097, compete no procedimento, chama agora a torre, na frequência 118, decimal 62. Chamará. Então. Passando o ataque a parte 1, no Índia, Monte Caro 186, no 093, gol no 6719. Informe 59, uma nova autorização, vou estar aqui até outra vez 0612, vai possibilitar aí o companhia ingressar no 01, ok? Ok, aguardando no através de 62, a nova autorização 659, visual com gol ingressando via direto. Uno 620, ingresso Patio, na posição 01. É 01 no 620? Afirmo. 01, cliente, no 620. Golf Fox Trot Sierra, autorizado TAC 70, interseção Oscar, reposto da interseção altímetro 9013. Sierra 03, TAC 70, interseção Oscar, reposto da interseção altímetro 9013. 3154, solo 31, libere direito, chame solo em 121, decimal 1. Direita, 121, decimal 10013. 154, obrigado. Cabral 20 a Lima, conforme rota, plano de voo ISC 73, nível de voo 30240, decola da pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída São Voo 1 no Coral. Conforme plano Yankee, vai seguir 065 após o destino. 5111, assinando o transponder, controle opera, 119, decimal 8, voo 2009. Então já autorizado para já para unidade, para a transmissão coral, o nosso transponder é o 111 e 5198 é o controle Salvador. O 2009, correto, protegimento, chame profissional 09, Patiú. Obrigado. Paulo Santos, 3154, já ingressou na Alfa, está taxiando. Sente na 3154, autorizado Alfa, vai reportar antes da Juliette. Reportaremos antes da Juliette, está 3154. Goro 659, prossegue o táxi até o ponto fora da pista no zero. Quando lá, chame Torre Salvador, 118 decimal 612, ajuste o altímetro padrão. Ok, prosseguindo o táxi até o ponto fora do zero, Goro 659, padrão.

2930. Ué, chama pronto, Senado. Confirma a perna, no pátio 3. Confirma. No pátio 3, chama pronto. Senhora 8506, desça e mantenha 2000 pés, ajuste de altímetro no 0, no 3, autorizado, sinal de procedimento, LS X-Ray, pista no 0, informe estabilizado. Você? Estou ativo, só para informação, após o pouso, depois dos primeiros metros da pista ali, a chuva está de moderada para forte. Só pode importar aí o voo 097. Opa, muito obrigado pela informação, o voo 097. Só que está pronto. Iniciei de imediato. Gente, autorizado a decolar do 197, vento 140 graus, 07 nós. Informa a aeronave passando externa em aproximação no 0. Ainda vai ser liberado pela companhia, ok? Certo. 367 reduza para aproximação. O tráfego precede em grau de speed de 100 nós. Reduzi. No externo, baixou e travou, quilosou. 20 quilosou no reporte visual com o campo. Passará, quilosou. O Fox Trot Serra decolou aos 37. Chama controle 1-9-8, bom voo. Controle 19-8, gol Fox Trot Serra. Quilosou, informa o tráfego, o 7525, afastando a sua direita, não interfere com a sua aproximação. 7, quilosou. 367, informe que o tráfego precede. É um Cali 402, em redução para aproximação, chame em Torre Salvador na frequência 1 no 8, decimal 62. Ok, José, que bom, obrigado. the call sign, Oceana 6355. Oceana 6355, just 2 minutes to your copy. And do you prepare the Salvo 1 Lida Motiva? Just confirming, the exit is Salvo, Sierra Alpha, November Victor, Oscar, after Lida and after Motiva. Visual com cão. Repórter. 7, Hotel Romeu, Rua e Coral. Foxtrot Serra, informa o tráfego, posição de 11 horas, 11 milhas, rumo nordeste, passando 030, descida 2 no pé, em Repo Charme 25. Tráfego, onde quer, Foxtrot Serra. Alistano, Kilo Zulu. Chiquinho Zulu, autorizado pouso pistão 90, vento 170 graus 06 avistou com 800 pés, confirma. 750, tá. Gente. Projeto Oceania 6321, após elefa, solicita pro 2800, livrar a formação. Oceania 6321, chama agora o centro Recife na frequência 18.8, informe em... Dirigiu ao mesmo. 32, obrigado. 32, boa noite. Foxtrot, Hotel Romeu. Mantém 080, informa para a posição de 11 horas, 3 milhas, rumo sudoeste, passando 050 em ascensão 070, restrito. E do aeronave, Charles 525. É o mesmo de queda, Fox, Hotel Romeu, controle. Book, Foxtrot, Serra. Hotel Ligou, Foxtrot Serra. Tráfego, posição de 3 horas, 3 milhas, rumo sudoeste, mantendo 080, Bravo Air 58, suba restrito 070. Que aí, se a gente está atingindo 070, Gol. Então, 3367, fala a missão, 750 pés. Gente, continua aproximando sua guarda para estar livre. Claro. Solo voo 209, solicito ataque com 129, Aracaju 0253. 70, grau 109. Erro, Paulo, 3, 3, 6, 7. Fernando 0, 7, 0. Change. Planilha 02, 53, autorizado ataque, bate 1 no Índia, quanto pode esperar 1 no decimal... 61093, gol 2009. Constrói Serra, vou Elefa. Quem autorizar de Elefa, gol Constrói Serra. Pode continuar na atenção, senhor? Ou ainda mantém 70? E pra 09, confirmando? Confirmo. Deixa pro Tango Whisky, Kilo, Zulu. Apenas confirma o Pátio Esquecido de China, Pátio 5. Tá pra dois. Opa, Mangada Day, Pátio 4. Vai aguardante da Juliette. Pula aqui. Solo Azul 2762, Juan Charlie, autorização por segundo. Salvador, boa. Passar 8506. Passar 8506, continua a aproximação. Repórter avistando o campo. Passará a gestão do campo. Ocean 6255, do Red Copy. Ocean 6355, eu acredito Serra Bravo Golf Romeo, according Fly Plan Roof. Tampa Zulu 10, after Tango Bravo Echo. The Fly Level 360. Romeo 0, first to your right, and Sanvo 1, departure, Sanvo, Sierra Alpha, November, Victor, Oscar 1, after later, transition, Motiva, Mike, Oscar, Tango, Victor Alpha. Squawk 5410, and the control 119, decimal 8. Abraço, Romeo, Flylevel 360, can I 63455? Read back on red, report with startup and position 04. Solo, Lutan 3367, quebrou, está taxiando na Alfa. Lutan 3367, taxi de Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, 3367. O Papatango Whisky Kilo Zulu vai prosseguir o táxi retaguarda do Boeing da Gol até a Lima, onde chama novamente. Posto 28, reporte visual. Posto era visual. Bom, nome é 59, decolou 43, chama controle em 199, decimal 8, bom voo. 198, gol, nome é 59. No 60, decolhe da pista 10, primeira curva à direita, coral 1 no Bravo. 5114, acelera o transponder, controle opera 119, decimal 8. Pesado, por segura no 160, 33 raízes. Coral no Bravo será saída, curva direita. 114, transponder, 198 a controle. Correto, contagiamento. Champion será 4 Lima, parte 3, do 2762. Parece que confirmando o transponder, 5114. 5-1-1-4. Vai ingressar retaguarda do Papa Alfa 34 e vai para a posição no zero. Gente, após o CNK vem o para 1 no zero, o Sam 337. Afirma. Está controlado, solicita livrar no hotel para o pátio militar. Tá? 8506, considero solo 46 taxiando até o pátio militar, reporta livrando. Reporta livrando. Zulu vai ingressar Lima, Mike, Quebec. Na Quebec vai chamar a torre para ingressar na pista 97 em 118 decimal 612. Lima tem 10, vou 2009. Está aqui até o Pátio Militar, no corte de frequência, boa tarde. Papá, Romeu, Golfo, Fox Red Terra, chama agora Centro Recife, na frequência 128, décima 8. Eu vou chamar Centro Recife, 128, décima 8, Golfo, Fox Red Terra, graças a Deus. Estou no passagem de 6227 na 1-4 para posicionamento. Fechando a 6227 para agora só um minuto para o posto 1-4 e estar autorizado. Obrigado. Obrigado, departamento da 1-0, 2-0, 0-9. Fala, salvador da base, do André 567. Quem tiver informação, Bravo. Solicitou o nível 360 para Brasília, pronto, está com a autorização do Brasil. Gente, só um minuto, vai aguardar a Arbo 1 no ELEFO 3567. Ok. Mede 1 no desse, mantenha o nível 100. 100, corrente 1, a 144, rapaz. Pode chamar em portátil, 6622. para o repórter pista livre. 59, possibilidade de Vabro de seguro para evitar formações? O Américo 59 está livre dos desvios. Porém, não posso lhe autorizar direto para o seguro. Aguarde coordenação junto ao centro Recife. Está livre de desvios. Ok, está voando na magnética 220 inicialmente, devido à formação. Eu vou na mesma temporada. Gente. Decolou os 49, chama controle em 119.8, bom voo. 119.80, voo 2009. T-3567, Brasília, pronto, cópia? Autorizado, Serra Brava, Bravo Romeu, conforme rota, plano de voo, apesou 17, nível de voo autorizado 360. Decolando a pista no zero, primeira curva à direita, perfil de saída Arbor, Uno, Elefa, 51134, acionando transponder, controle opera, 119.8. Obrigado. 13567, correto, contingimento, chama em profissional no 4, Patiuno. Correção 02, Patiuno, 3567. Controle, voo 2009, teria como coordenar junto com o centro nível 200 e, se possível, voo à frente, pro à frente. Pede pro nível 200, aguarda, coordenação. Vá. Voo 2009, reautorizado nível final 200, conforme a instrução do centro Recife. O centro solicita que mantenha a saída devido a tráfego, o gol 2009. Mantenha a saída 200 final, gol 2009. Querido frequência, boa tarde. 659, chama agora o centro Recife na frequência no 25.1, na alterna no 23.8. 4462, desça e mantenha 2.000 pés, via chegada bom médio 1, desça, ajuste altímetro no 0 no 3, informe estabilizado para o procedimento DLS, que foi pista no 0. 1013, descendo para 2.000, via chegada, reportará estabilizado o DLS da 1.1. Agora também precisa da autonomia alternativa. 106, 106, alterna Guarulhos, com 3 horas e 50. Sim, Tenente, o Xanem 6227, autorizado o táxi via Patio 1 no Índia, ponto de serviço no zero, vai chamar a torre, quando pronto, em 118 decimal 612, o ajuste padrão. Vire táxi, Patio Índia, no ponto de serviço, torre 1186, Xanem 6227. Salvador, muito boa tarde, Azul 4423, ciente da Bravo. Azul 4423, boa. Vai aguardar a cópia Arbo 1, Elefa, prepara para Confins. Arbo 1, Elefa para Confins, preparando do 4423. Centro, gol 2009. Controle Salvador, gol 2009. Ah, desculpa, controle, a gente está uma proa direita aqui, estando formação próximo a Salvo. Coral, deixaria completamente. Gol 2009, está livre de desvios devido a formações. Aguardando coordenação, junto ao centro recife. Eu saí e informá-lo. Ah, sim. O 2009, quantas milhas ainda por lá? Agora a gente já passou pro Sango e tá voando coral. O gol já tá na rota, na verdade, o gol 2009. Xanem 6227, autorizado a alinhar e decolar para o sono 0, vento 180 graus 069. A linha de acola na 10, Xanem 6227. 38, gol 2009. Romeu, Juliette, Índia, papá? Esperamos confirmar o nível solicitado, pista que decola no 7, pátio, somente. Na frequência, 120, decimal 1. Preparar provavelmente a Arbo 1 no Elefa para ver se a November que está aqui uniforme. É a próxima vitória da conquista, né? Sim, claro, é Arbo 1 no Elefa. Afirma. 762 para pushback em acionamento. Tente configurar a nave, o 6355? Não, correção, é o 2762? Sim, 2762. 2762, autorizado, chame táxi. 58, chama controle 1 no 9.8, bom dia. 198, uma boa tarde, 6227. Controle, boa tarde, Xané 6227, cruza 1800. Xané 6227, contato radar na decolagem, submando nível 360 via saída, salvo 1. 360 via salvo 1, 50 condições, solicita voar, salvo Oleda. Xané 6227, autorizado voar a posição Oleda, após 2 no pé. Já cruzou 2000 e voa Oleda, obrigado, 6227. Entendo. Azul 4462, uma medida de marcador externo, vai ficar no procedimento, ILS-X8, pista no zero, chame torre, 118, decimal 62. Torres 18612, né? Afirmo, no 118612. 18612, até já, cavaleiro. 18, azul 4423. Seja autorizado com fim, nível de voo 360 via Upper Zulu 21. Decola o perfil da Boa 1, transição elefa com curva à direita. O transponder 5423 e o controle 6980. Correto, chame para adicionar 5 Lima Pati 3, azul 4423. 5 Lima Pati 3, depois para o pushback acionamento 4423. Tá bom, meu Julietinho de papá na escuta? Apenas confirma a radial que você já faz, Serra Novembro e Quebec Uniforme. Cruz de obra, Serra Novembro e Quebec Uniforme é a 200. Ah, 200, gente. Temos aqui a radial 19... Temos a 222, que seria Coral no Bravo, e temos a Arbo 1 no Elefa, que seria na 259. Qual é essa? Acho que é melhor. Estão autorizados. Papa Romeu e Julietinho de Papá, Serra Novembro e Quebec Uniforme. Nível conforme solicitado 220, via conforme roda do plano de voo. Vai decolar da pista no 7, primeira curva direita, Arbor 1, Elefa, 5060, aciona o transponder, controle opera 119, decimal 8. Papa Romeu e Julietinho de Papá. Papá Romeu e Julietinho de Papá, correto, cotejamento, confirmou POB e autonomia. Gente, Julietinho de Papá chama agora a torre, 1-1-8, no 6-12. Solo azul 2762, pronto para o táxi, temos 59 a bordo, 3 horas de autonomia, alternando Salvador. Gente, autorizado, o táxi 2762 azul, via Patio 3, Patio 1, Índia, ponto para a pista no zero, chame a torre em 118.62, com ajuste padrão. 3-1, após Índia, quando lá 18.62, 2762, que é a moto.